clamo em meio à dor, como Jó em busca do teu amor. A sabedoria em ti eu sei, que é a luz que brilha, que nunca se vai. As alimárias me ensinam, as aves do céu cantam, na terra e no mar. Teu poder, ó Deus, a revelar. Os poderosos e aos humildes dás valor, na sabedoria e na força, teu reino é o meu clamor. Os juízes em desatino, os príncipes em confusão, mas em ti eu encontro a paz que guarda meu coração. Sabedoria e força.